Meu nome é Júnior. Nós somos os... Prova Teológica, edificando sua vida. Seja bem-vindo a mais um programa Prosa Teológica. E hoje, o podcast é delas. Eu não estou sozinho, estou aqui com as minhas amigas de seminário. Por favor, se apresente para o nosso público. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Oliveira. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando desse universo feminino e nada melhor do que nós, mulheres, para falar de algo que sabemos bem. Então, estou aqui à disposição. Oi, meu nome é Maíra, amiga de seminário do Júnior e da Amanda. E a gente veio trazer uma palavra para a mulherada aí, uma palavra de Deus. E a gente espera de coração que seja uma mensagem bem bacana. Se você quiser falar com a gente, você pode mandar um e-mail para contato@prosateologica.com.br ou deixar um comentário lá no nosso site, que é www.prosateologica.com.br. Vamos para os nossos e-mails. O primeiro comentário é do nosso irmão, querido, amado irmão, Vitor Marques, de Belo Horizonte. Desde já quero mandar um abraço aí pro Vitor Marques, que sempre tem acompanhado os nossos podcasts. E ele respondeu assim, olha, gostei muito, mas muito mesmo. Parei para pensar e refletir em algumas atitudes que tive e que tenho que mudar para com o Senhor. Pois do mesmo jeito que Deus me ama, tenho que retribuir esse amor a Ele. Há alguns dias tive a sensação e a pergunta, o que eu estava fazendo aqui? Para que Deus me colocou aqui? Mas por alguns minutos passou pela minha cabeça que de um tempo para cá eu só sabia errar. E eu querendo saber a razão disso, então pensava, este não sou eu. Mas eu mesmo não conseguia responder a esta pergunta para mim mesmo. Mas percebi que eu estava perguntando a pessoa errada, porque eu não tenho a resposta destas perguntas. Muito obrigado pelo seu comentário. E realmente, Vitor Marques, Deus quer que você busque nele as respostas para as suas indagações. E agora eu vou estar lendo o comentário do nosso ouvinte Emerson Lourenço, de São José dos Pinhais. Eu estava ouvindo a prosa e lembrei de quando eu comecei a trabalhar com solda. Um dia estava eu lá no meu trabalho, louco para aprender a soldar, mas quem sabia não ensinava. E ainda me mandou fazer curso se eu quiser aprender. Ah, fazer o quê? Um dia meu patrão me perguntou se eu conseguia soldar uma cadeira. Eu disse sim, mas na hora não consegui. E pensei comigo mesmo, por que que não havia conseguido? Parecia tão fácil. No outro dia tinha uma peça muito importante para fazer e o soldador não compareceu. Lá fui eu mais uma vez. Poderia ser a minha última tentativa. Eu coloquei uma música no meu celular, Casa Favorita, e pedi a Deus, se fosse da vontade dele, que eu virasse um soldador, que ele pegasse na minha mão e me guiasse. Não deu outra. Fiquei bom nisso. Muito bom. Parabéns pela iniciativa de vocês. Hoje eu me identifiquei na prosa. Um grande abraço aí para o nosso amigo Emerson Lourenço. Que Deus continue abençoando a sua profissão. É muito bonito ver uma pessoa que entende o seu chamado, que com certeza faz o seu trabalho com muito prazer. Que Deus abençoe, querido. O nosso programa está participando esse mês das mulheres de uma campanha que juntou todos os mais de 30 podcasts na campanha O Podcast é Delas. E a gente está participando dessa campanha. E hoje o nosso programa vai ser conduzido pela Amanda e pela Maíra. Então vamos ao nosso cast. A gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos, né, das mulheres, sobre a busca de direitos. E a gente vai tentar falar um pouquinho também sobre o papel da mulher, né, na sociedade, na família. Então a gente queria começar falando um pouquinho dessa história do movimento feminista. A gente sabe que o movimento feminista ele começa na metade do século XVIII, né, com a publicação de alguns textos de autoras, né, que ficaram conhecidas como mulheres que buscavam, defendiam os direitos das mulheres. Né? Então a gente tem as produções Os Direitos das Mulheres e a Igualdade dos Sexos, né, que marcou o início aí do movimento feminista. Né? E esses pensamentos foram defendidos com fervor e influenciaram, de fato, o pensamento da sociedade moderna. Em 1848, houve uma convenção em Nova York de mulheres que ratificavam, através da declaração dos sentimentos, posições, né, na sociedade, empregos melhores, salários iguais e justos. Então, a gente percebe que era um movimento de direito mesmo, né? A partir dos anos 60, esse movimento ele começou a perder um pouquinho o foco e ele começou a se apresentar com características mais extremas, né, Amanda? Exatamente. Um movimento que era legítimo, né? Com realmente direitos precisando ser garantidos, direitos trabalhistas, de carga, redução de carga horária de trabalho. Então, passou a ser, no meu modo de ver, muito vulgar, né? Muito vulgar. Eu andei estudando um pouco e eu nunca quis ser de nenhum movimento feminista e agora, ainda mais, eu não quero. Por quê? Elas entram muito em contradições, né? Muitas incoerências. E eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, elas buscam igualdade entre os gêneros, rebaixando os homens, né? E isso não é legal. Inclusive, elas falam que todo homem é um estuprador em potencial. Olha que absurdo, né? E algumas nem aderem à ideia de Deus ser masculino, de Jesus ser homem. Enfim, são vários segmentos, né, do movimento feminista. Então, tem uns assim, bem exagerados. Outro exemplo que eu quero citar também, elas dizem que defende o direito das mulheres, mas não defende o direito daquelas que ainda não viram a luz. Porque a maior porcentagem de nascimentos são de meninas, né? Então, elas são a favor do aborto, né? Eu mando no meu corpo, eu faço o que eu quero. Então, virou para um lado assim, muito extremo, eu acho. Mas, na verdade, o que eu gostaria de citar aqui é o seguinte. Nós, mulheres, precisamos ficar espertas e começar a discernir o que, que é o direito, o que, que é leviandade, sabe? O que, que realmente, de fato, eu preciso? Qual que é o meu, quais que são os nossos direitos? Né? A gente tem direito de ir, de vir, de tomar decisões, é claro. Mas quando passa a ser algo extremo, como aborto, algumas ideias nojentas e repugnantes das feministas, por exemplo, usando a menstruação, lá no Reino Unido, a feminista Kiran Gandhi, ela correu a maratona toda em Londres, em 2015, sem o absorvente e o sangue descendo. Um outro grupo de mulheres também saíram, lá na Espanha, saíram com shorts, calças brancas, sem uso do absorvente também. Né? Claro que, gente, a menstruação não é uma coisa para a gente ficar expondo, sabe? É uma coisa íntima, uma coisa da mulher, eu não acho bacana. Outra também estava usando o sangue como batom, né? Lá nos Estados Unidos, para tirar fotos, enfim, sabe? São absurdos, assim, coisas ao extremo que eu não acho bacana. Usando também como adubo. Molhando verduras, olha só, sabe? É muita coisa assim que não tem nada a ver. Não é isso que nós precisamos. Essas mulheres não representam, eu acho que elas não representam o Brasil. Aqui no Brasil, feministas fizeram também um concurso de fazer xixi em pé, gente. Parece que elas querem ser igual aos homens, sabe? Outras não raspam as axilas, não depilam as axilas, porque os homens também usam, né? Outras até pintam os pelos. Gente, eu acho assim. Só um detalhe. Raspar a axila é bom, né? Pra não ficar suando a blusa, né? Pra não ficar suando a blusa e depois dar uma catinga do... Então, gente, lá no Vaticano também, eu achei isso um absurdo, as feministas enfiando crucifixo em seus ânus, né, para expressar ódio contra os cristãos e tantas outras coisas que a gente vê aqui no Brasil e em todo o mundo. Então, elas levam para um extremo muito grande. Eu creio que as mulheres mesmo, sabe, as mulheres guerreiras que estão lutando, eu creio que tem desejo sincero dentro disso? Eu creio que tem sim. Né? Eu creio que tem sim, mas a gente tem que tomar o cuidado para a gente não ser usado como massa de manobra para defender um partido, para defender uma ideologia marxista, sabe? Porque eu vejo assim, tanto ódio nas feministas contra os homens e ódio também até contra as mulheres que não se declaram feministas. É verdade. Entende? Se eu não me adero a esse pensamento, se eu não faço isso, se eu não saio queimando sutiãs na rua, então eu mereço ser estuprada. Então é uma coisa assim que leva muito pro extremo. E a gente tem que ser inteligente, mulheres. Deus nos fez com inteligência para pensar. O que que tem de mal ser menstruado? Gente, é uma coisa natural. O que que tem de mal você ter que usar um sutiã, uma coisa boa para nós? Não é? Vai sustentar ali, porque a lei da gravidade vai chegar mesmo. Então, são coisas que eu acho que não tem legitimidade, sabe, Mayra? Não tem legitimidade. Vai levando, assim, para o extremo e elas não nos representam, pelo menos a maior parte da população. E eu acho tão interessante que elas falam tanto que está garantindo o direito da mulher e a questão do aborto, por exemplo, né, que a mulher tem escolha na sua se quiser ter filho ou não. Mas e aquelas que querem ter filho e não têm condições? Você vê mulher lutando para apoiar essas casas que recebem essas mulheres, sabe? Eu mulheres, você não vê isso. Você não vê isso. Agora, a gente já sabe que se a mulher foi estuprada, é lógico, né? Se aconteceu algum caso assim, ou o bebê não tem o cérebro, já pode fazer o aborto. Mas essa discriminação do aborto, essa questão, assim, banalização da vida. Você vê que lá nos Estados Unidos, o aborto só aumenta. E, na verdade, é um privilégio, né? Para nós, mulheres, podemos gerar uma vida, né? E as pessoas, com base num movimento, ou pura e simplesmente por uma questão de anarquia mesmo, banalizar a vida, né? E isso nos assusta, de certa forma. É que se fosse pensar, a vida delas vieram... De uma mulher que optou então, por levar uma gestação até o final. Pensa, se ela tivesse abortado assim, então elas não estariam hoje aqui. Então, é meio contraditório. Né? Então, eu vejo assim, eu fico até muito triste, porque a maioria dessas mulheres, elas estão ali pensando que está defendendo uma causa legítima. Mas, provavelmente, certamente, elas estão sendo usadas como massa de manobra. Sabe, Mayra, para defender coisas, é ideologia de pessoas assim, intelectuais, pessoas grandes que estão ganhando dinheiro com isso, sabe? Grandes associações, grandes, como que eu posso dizer, até esqueci que agora, que estão financiando isso, financiando campanhas contra, né, a favor do aborto, sabe? E uma outra coisa que eu vejo também, um movimento que era político, ele começou a ser pessoal, ele começou a ser pessoal. Todas as feministas passaram, o irmão bateu, o pai abusou, é claro, gente, eu particularmente não sou a favor nada disso, né? Eu sofri algumas coisas também na minha infância, mas não é por isso que eu vou sair daqui falando mal de todos os homens, né? O homem olhou pra mim, ele já tá me estuprando visualmente, ou... Não, gente, a gente tem que ser equilibrada, a vida é equilibrada, porque senão você vai estar lutando contra algo que... Até a gente sabe que a natureza humana, ela é caída. A Bíblia fala que todos pecaram. E quando a gente quer colocar a culpa só num gênero, só numa pessoa, a gente está tirando também as nossas responsabilidades. Eu vejo isso, sabe? Elas querem culpar todo mundo. Todo mundo é culpado, mas elas não. Elas podem fazer o que quiser. Elas podem sair nuas na rua, com seis de fora, queimar sutiã, enfiar crucifixo no ânus, abortar. De uma forma, né? Serem lésbicas, elas podem fazer o que elas quiserem. Inclusive, até eu estava lendo aqui uma das coisas, algumas feministas são a favor até da bestialidade, sexo com animal, sabe? Outras falam tanto do estuprador, mas algumas também são pedófilas. Por que que não fala? Fala tanto da violência contra a mulher, por que que não fala da violência contra o homem? Porque morre o homem também, gente. A estatística mostra. Uhum. Inclusive, né, a lei Maria da Penha também defende homens, né? Porque isso prova que homens também são violentados. Mas isso não é demonstrado na mídia. Eu não estou aqui defendendo o machismo, gente. E nem o feminismo. Né? As até falam que feminismo não é o contrário de machismo. Mas se eu sou contra o feminismo, eu estou sendo machista. É interessante, Amanda, você colocar isso daí. Porque eu até li uma frase, né? Na verdade, uma pergunta, né? A respeito disso, né? Uma pessoa perguntou: eu posso curar o machismo com o feminismo? E a gente tem que pensar que tudo que é extremo é muito perigoso. Tudo que é extremado é perigoso. Então, o machismo extremado é perigoso, da mesma forma que o feminismo extremado é perigoso, né? Então, eu acho assim, sabe? A gente tem que ser igual, garantia de direito igual para a mulher, para o homem, para a criança, para o negro, para o obeso, para todos. Não é pegar uma classe, falar essa classe é melhor, vocês são terríveis, vocês são isso, vocês são aquilo. Isso não é igualdade, entendeu? Até porque se a gente for ver na história, toda história da sociedade, o homem ele sempre teve condições de vida pior do que as mulheres, né? Jornada de trabalho maior, em serviços mais pesados e menos seguros. Eles precisam trabalhar mais tempo na vida para garantir um conforto na velhice. Agora vai mudar, né? Provavelmente aí. Verdade. Com a reforma da Previdência. Né? Eles são julgados com mais rigor pela justiça, né, do que a mulher. Eles vivem menos, possuem menos políticas públicas de saúde direcionadas para eles. Olha para você ver. Não tem o Mário da Penha. O Mário da Penha, né? Então, tem o Dia Internacional da Mulher, tem o Dia Internacional do Homem, você já viu? Tem, Júnior? Não, tem não. Eles lutam e eles morrem nas guerras, nos conflitos em geral. Assim, mas é os homens, porque as mulheres não são obrigadas a listar no exército, né? Ô, Amanda, né? Eu achei interessante quando você fala dessa questão da igualdade, né? A Bíblia fala que fomos feitos todos imagem e semelhança de Deus. Uau! Né? Jesus entendia homens e mulheres igualmente. Vou dar um exemplo, né, que na época deixou os discípulos assustados, né, ou até um pouco escandalizados, né, com a ação de Cristo, quando ele se referiu à mulher samaritana. Que naquela época a mulher não podia ser vista conversando com um homem, né, e ela estava sozinha no poço, mas Cristo... né, procurou ela, falou com ela, conversou com ela, e aquilo meio que escandalizou um pouquinho, né, os discípulos. Outra coisa que eu achei muito interessante também, que eu li, achei muito legal, acho que impactou muito, né, essa leitura, é que Cristo escolheu 12 homens como apóstolo, né? Mas, na verdade, foi para um grupo de mulheres que ele revelou a beleza da ressurreição. Então, assim, isso é muito lindo. Né? Então, a gente vê aí que, a partir, né, do princípio bíblico, a partir da leitura, né, da palavra de Deus, da revelação do Senhor, né, ele vem mostrar para a gente que, realmente, homens e mulheres são imagens e semelhança de Deus. O Senhor nos trata com igualdade, o Senhor veio para todos, né, e o Senhor está em todos, né, independente se é homem ou mulher. Então... eu acho assim, sabe, gente? A gente tem que saber o nosso valor. Quem que nós somos em Cristo? Quem que eu sou em Cristo? Se eu lavo, se eu passo, se eu cozinho, se eu cuido dos meus filhos, se eu trabalho fora, não quer dizer que eu sou Amélia, eu sou coitada. Não! Eu sou privilegiada, eu sou abençoada. O que que tem de mal? Hoje parece que é uma coisa assim de orgulho. Eu não sei cozinhar, não sei fazer nada disso. É um orgulho, parece que é uma coisa assim, é bonito não saber fazer, não aprender a fazer. Mas peraí, todo mundo precisa saber fazer alguma coisa, se cuidar, pelo menos para si mesmo. Se não pelo outro, pelo menos para si mesmo. Então, eu não acho, eu não vejo nada errado eu cuidar da minha casa, eu cuidar. Se eu tiver, né, claro, se eu tiver a oportunidade de largar meu emprego para isso, ótimo. Mas a gente sabe que a realidade do nosso Brasil não é essa. As mulheres, de fato, a maioria são pais, são mães, precisam trabalhar, precisam ser bem remuneradas, eu concordo também com isso, sabe? As mulheres são inteligentes, mas mulheres, por favor, não se diminui porque a sociedade está falando, não chega a esse rebaixamento do movimento feminista, sabe? Se você quer lutar por uma causa, luta por uma causa justa, entendeu? Luta por recursos para ajudar essas casas que acolhem mães que estão com seus filhos ali sem condições de cuidar, sabe? Asilos. Luta por coisas assim que realmente vai ser efetivo, vai ser legítimo. Então, eu fico vendo, sabe? As mulheres estão lutando por jornada igual de trabalho. Mas, gente, cá para nós. Você trabalhar fora, puxar, não é? Essa rotina do trabalho fora. Tem mulheres que realmente precisam, mas tem algumas que não precisam, e elas querem, não, eu gosto de trabalhar fora, e o marido está pedindo, fica em casa, né? Eu sustento a casa, eu sustento o filho. É como se, olha, ao mesmo tempo que elas querem garantir o direito de trabalhar, elas querem garantir o direito de elas não poderem ficar em casa com os filhos, Amanda, e isso nos traz uma reflexão muito bacana, porque, na verdade, as mulheres que estão nesses movimentos, né, feministas extremados, elas alegam essa questão de ah, eu não vou me submeter a um homem, ah, eu não vou isso. E, na verdade, elas estão se submetendo, elas estão sendo submissas a um movimento. A um, né, sistema. E é interessante porque a palavra de Deus fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, mas quando ela fala isso, ela não quer dizer que a mulher tem que se humilhar, que a mulher tem que estar abaixo. Na verdade, quando Deus criou a mulher, ele tirou a mulher da costela, né? Porque era para a mulher estar ao lado do homem, né? A mulher veio como auxiliadora, né? Lá em Gênesis 2:18, a gente vê lá, ó, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora para que lhe seja idônea. Ou seja, a mulher não pode ser sem o homem, da mesma forma que o homem não pode ser sem a mulher. Eles se completam. Eles se completam, é a obra completa do Senhor, né? E eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre essa questão da submissão, porque a gente vê, né, na Bíblia, que submissão não quer dizer humilhação, submissão não quer dizer estar abaixo, mas é interessante porque lá em Efésios, a Bíblia nos ensina que a mulher deve se submeter ao homem, reconhecendo a liderança desse homem, né, no lar, ele é o cabeça, né? No entanto, a Bíblia também fala que o marido deve ser submisso, né, à esposa, amando-a ao sacrifício. Olha que bonito, né? Quer dizer, ora a mulher é submissa, mas, ora, ela é o homem é submisso a ela, né? A palavra submissão significa estar sobre a mesma missão. Exato. Marido, mulher tem uma missão, né, de ter uma família, propósito de família, porque esse é o sonho de Deus. Então, você está sobre a mesma missão, lado a lado, auxiliando como... Deus criou lá no Jardim do Éden, né? Adão como auxiliador, está sobre a mesma missão. E é interessante, ô Mayra, que a mulher que ela se sente amada, automaticamente ela é submissa. E o homem que se sente respeitado também, ele ama sua esposa. Sim, que parte também do princípio de submissão, né? Com relação à mulher. E legal, Amanda, você falar um pouquinho a respeito do amor, né? Porque a gente vê que a todo momento Jesus era ativista do amor, né? Ele, para Deus, para Cristo, né, o amor era a base de qualquer relação. Ele era o mediador de qualquer relação. Eu até achei um texto muito bacana, né, do bispo Agostinho de Hipona, que eu achei muito legal para a gente refletir um pouquinho sobre essa frase, que ele fala o seguinte: ama e faz o que quiseres. Se calares, calarás com amor. Se gritares, gritarás com amor. Se corrigires, corrigirás com amor. Se perdoares, perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti, nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos. E olha que bacana a relação do casamento, né? Como você falou, não é um sacrifício, né? Estar sob a liderança do meu esposo, né? Da mesma forma que não é um sacrifício para o meu esposo me amar, né? E quando a gente se baseia, né, baseia as nossas relações em Cristo, né, a base é o amor, Deus é amor, né? É verdade. E quando... Por isso, gente, que a nossa vida ela tem que ser pautada na palavra de Deus. Por mais que essas mulheres estão à procura, assim, de alguma coisa, de alguma realização. Muitas delas são frustradas, realmente foram abusadas, foram maltratadas, tiveram infâncias terríveis. Mas olha, mulheres, não é desse jeito que vai resolver o problema. A maioria, eu pesquisei, a maioria das que defende o movimento feminista, elas têm depressão, elas têm transtorno bipolar, são mulheres doentes que precisam de cuidado, precisam do amor de Deus, e não é odiando que você vai se curar, não é desejando a morte dos homens, como muitas, assim, né, tem raiva do homem, às vezes até troca de parceiro, quer uma mulher, porque não quer ter um homem, não quer se submeter ao homem por causa do patriarquismo. Gente, vamos para a palavra de Deus. Vamos ver o que, que a Bíblia fala sobre isso. Jesus, o Filho de Deus, o cuidado que ele tinha com as mulheres, sabe? Tudo bem que na época da Bíblia também tinha cultura como hoje tem. Eu sei que tem muitos homens que são machistas mesmo, sabe? Existem, né? No Oriente Médio a gente vê o que, que fazem com as mulheres lá. Eu queria ver elas zombarem, como elas zombaram lá no Vaticano, elas zombarem lá do cuidado com que eles, do jeito com que eles tratam as mulheres lá. Eu queria ver, elas não fazem isso. Elas não fazem. Mas, enfim, a Bíblia, ela mostra que Jesus foi totalmente contrário à cultura daquela época, que mulher não tinha voz, né? Era uma cultura daquela época. E Jesus veio para mudar isso. Então, Jesus permitiu que a mulher testemunhasse. Ela não tinha, ninguém acreditava na fala de mulher. Naquela época, não. Mas Jesus falou, vai lá e fala para os discípulos que eu ressuscitei, que eu estou vivo. Glória a Deus. Olha que lindo. As mulheres, elas financiavam o ministério de Jesus. É verdade. Sabe? Jesus amava as mulheres. Você não vê em momento nenhum Jesus maltratando. Pelo contrário, a gente tem o exemplo da mulher que foi pega em adultério. Naquele momento ali, todo mundo querendo tacar a pedra, matar ela. Ela correu até Jesus. Jesus falou, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Engraçado que eles não levaram o homem, né? Que tinha que ser o casal pego em adultério pela lei de Moisés ser morto. Levaram a mulher. O que, que Jesus fez? Falou essa palavra. Cada um foi saindo, dos mais velhos até os mais novos. Não ficou ninguém. Ficou só Jesus e ela. Jesus poderia falar, olha, eu vou te condenar porque eu não tenho pecado. Mas ele não fez. O que, que ele fez? Mulher, cadê os seus acusadores? Senhor, não ficou nenhum. Ele também, eu não te condeno. Vai, não peques mais. Jesus mudou a história daquela mulher, não condenando ela, mas valorizando ela como mulher, sabe? Então, Jesus amava as mulheres. Essa mesmo que você citou, a mulher samaritana, que coisa mais linda. Uma mulher que teve vários maridos, né? Muitos, naquela época, não queria conversar com ela. No entanto, ela foi tirar água do poço numa hora que, né, quase ninguém não ia. No meio do dia, o sol era muito quente, pois Jesus fez questão de passar pelo poço de Jacó para encontrar aquela mulher, talvez até desprezada pela família, e para amar ela, mostrar para ela que ele é a água da vida, que ele ia matar a sede dela. E a vida daquela mulher foi transformada. A vida daquela mulher foi mudada. Por isso que eu falo, sabe? Se tem alguma mulher feminista me ouvindo, em nome de Jesus, minha irmã, vai para a palavra. Porque o que a Bíblia tem para nós é coisas excelentes. É coisa que nenhum movimento da face da terra vai nos dar. Pelo contrário, vai te fazer pior, tá? Nenhum movimento. Jesus tem cura para a nossa alma que foi ferida. Cura para o seu corpo que talvez você foi abusado, você recebeu uma doença, não é? É incurável. Jesus tem cura. Jesus tem cura para a nossa alma, para a nossa mente que está doente. Então nós precisamos ir para a palavra. E Jesus abençoou aquela mulher. Aquela mulher, a vida dela foi transformada, totalmente transformada. Virou uma missionária. E vários outros casos que nós podemos citar, Maria Madalena, aquela mulher que entrou ali naquele almoço que Jesus estava ali comendo com Simão, entrou uma mulher pecadora e Simão logo pensou, né, se Jesus realmente é quem ele diz que é, ele saberia que essa mulher é pecadora e como que ele está aceitando ela limpar os seus pés, beijar os seus pés? Oh, mas Jesus não deixou barato, não. Jesus deu ali um sermão para ele e diz que quanto mais lhe é perdoado, mais se ama. E aquela mulher foi perdoada e ele aceitou ali a adoração daquela mulher, sabe? Então, se a sociedade, se o homem é machista, é porque o homem é caído, é pecador. O homem precisa de arrependimento, tanto o homem quanto a mulher. Todos nós precisamos de remissão. Todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A humanidade, a solução para a humanidade é ter Jesus. É ter Cristo. É ter Cristo como centro. Porque Jesus, ele veio defender a mulher. Jesus, ele veio amar a mulher. Não só a mulher. Ele veio amar o homem, a criança, o negro. Todos. Todas as classes. Hoje a gente fica separando, né? A gente separa as classes para defender por classe. Mas Jesus vê o mundo como um todo. Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Pessoas que são alvo do amor de Deus. Não vamos separar ninguém. Para garantir o direito de um, tem que anular o direito do outro? Não! É igual. Então, é por isso, sabe, Mária, que eu acho que as feministas precisam voltar mais para a palavra de Deus. Inclusive, tem movimento feminista cristão. Isso não existe, viu, irmãs? Isso não existe. Não existe isso, não. Eu não acredito nisso. Movimento feminista cristão? Pois elas estão falando contra os cristãos, colocando crucifixo. Pois elas... Eu estava ouvindo até uma reportagem em um lugar aí que eles não falam que, do Espírito Santo, de Jesus, o menino, a criança de Deus. Deus, gente, pelo amor de Deus, tá virando ao extremo, tá feio, sabe? Então, as cristãs aí que estão defendendo, irmãs, em nome de Jesus, vai pra palavra de Deus. Olha, o perdão, ele cura, a entrega a Deus, ela cura. A Bíblia, ela vai nos mostrar coisas assim. Eu não tô dizendo que você vai se negar o seu direito, não. Graças a Deus, vários direitos foram garantidos, da mulher estudar, né? Da mulher trabalhar em qualquer profissão que ela quiser. Agora, outra coisa que eu achei engraçado, fizeram uma pesquisa aí que as mulheres trabalham mais do que os homens, ganham menos. Mas a profissão que elas escolhem também são diferentes. São diferentes, porque fez uma pesquisa no geral. Então, se eu escolho uma profissão que ganho menos, eu vou ganhar menos mesmo, mãe. Entendeu? Então, se eu escolho a profissão, por exemplo, ser pediatra, né, claro que ganha bem, mas o homem escolheu ser um cirurgião, gente, qual que vai ganhar mais? Então, depende do que você busca. E nós já conquistamos esses direitos, né, de trabalhar fora, de ter a profissão que a gente quer, de ir, de vir. O que mais nós queremos? Queremos respeito? Todos merecem respeito. Agora, elas pedem respeito, mas elas não respeitam. O problema é esse. Elas querem respeito, mas elas não respeitam. E isso eu acho super errado. Então, eu gostaria de concluir a minha fala aqui, porque a Bíblia fala do louvor da mulher. E a gente acha que a mulher só é louvada por causa do que ela faz dentro de casa, mas não. A mulher é virtuosa em todos os sentidos. Em Provérbios 31, versículo 10, a partir do 10, né? Fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. O coração do seu marido confia nela. E não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante. De longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. E a tarefa suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom e sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã... Não tem preocupações, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Então a gente vê aqui uma mulher batalhadora, que trabalha, que administra uma casa, que tem empregados, que não é preguiçosa, que se veste bem, não é? Hoje a gente vê as mulheres que estão muito preguiçosas, gente. Sabe? Uma das manifestações que teve agora no Dia das Mulheres, que eu vi, que eu achei, meu Deus do céu, as mulheres ficaram um dia inteiro sem fazer nada em casa. Vamos supor, tem quatro mulheres dentro daquela casa, um dia inteiro sem fazer nada, não cuidou da criança, brinquedo espalhado pela casa, não fez comida, não fez nada. Gente, peraí, quem que está sendo prejudicado? Quem que está sendo prejudicado? Você acha que com isso você está prejudicando o homem? Você está prejudicando você, mulher. É você. Você não está ganhando nada com isso. Gente, como é prazeroso você limpar sua casa, você estar numa casa limpa, sabe? Você criar os seus filhos, você poder acordar, educar os seus filhos, sabe? Criar os seus filhos, trabalhar, chegar, ter sua casa organizada, porque você administra uma babá, uma, né, talvez uma empregada que te auxilia. Você administra bem, né? Mesmo que você trabalhe fora, aqui está falando que ela, essa mulher, ela tinha servos também, que ela administrava bem as finanças. Consequentemente, seu marido ela era louvado, elogiava ela. Será o que, que os nossos maridos podem falar de nós? Sabe? Que nós somos uma mulher preguiçosa. Isso, gente. Esses probleminhas que a gente vai tendo, a gente não trata, vai virando uma bola de neve. Você está vendo aí hoje casamentos totalmente dilacerados, filhos que estão sofrendo em consequência disso, sabe? Em consequência dessas atitudes feministas. Inclusive, uma das coisas que eu achei assim, repugnante, um programa de TV dos Estados Unidos, eles apresentaram um programa lá, que uma criança de 14 anos, um menino, um adolescente, queria ser menina e os pais deram hormônio para ele. Olha para você ver. Então, é o movimento feminista que apoia essas coisas, sabe? É, você, a Maíra ainda trabalha, né? Ela, se você trabalha, né? Você, Amanda, você, eu queria que você comentasse isso para os nossos ouvintes, que a Amanda, ela não trabalha. Amanda, ela dedica o seu tempo ao lar, né? Ela, a criação dos seus filhos, né? Tudo. E isso é muito interessante, que foi uma decisão dela e com o esposo, né? Queria que você contasse um pouco pra gente sobre esse... Ô, Júnior, antes da Amanda falar, só te corrigindo um pouquinho, quando você fala que ela não trabalha, fora. Gostei. Porque a mulher trabalha muito. Eu também defendo as mulheres de modo legítimo, não, não, tá? Ela trabalha, assim, é igual também, eu fui criado pela minha mãe e pela minha avó. Eu não tive a presença do meu pai na minha criação. Então, assim... As duas faziam, se dobravam ao máximo, assim, fazia de tudo para conseguir me criar, para conseguir ter a casa em dia, né, no caso. E isso é muito louvável, né, no caso. E eu queria que você contasse um pouco sobre essa... Então, olha, eu trabalho desde 15 anos. Não 15, não, acho que uns 14 anos... eu tinha uma família muito conturbada, minha mãe sempre trabalhou fora também para sustentar a casa, eu fui criada assim sem pai, e eu lembro que eu fui numa lanchonete, eu bati e falei, a senhora pode me dar um trabalho? E a dona Ilma, não sei se ela está ouvindo esse podcast, ela era até da Batista da Lagoinha, ela falou, olha, eu estou até precisando de uma ajudadora, mas eu não posso pagar muito. Eu falei, não, só pode me pagar o tanto que a senhora puder. Ela falou, o que, que você sabe fazer? Eu falei, eu não sei fazer nada. Mas o que a senhora me ensinar, eu vou aprender. E graças a Deus, eu aprendi a fazer todo tipo de torta, doce, salgada, coxinha, empada. Era uma lanchonete, sanduíche. E ela me ajudou muito. Depois que eu casei, eu trabalhei também. Trabalhei na Secretaria de Saúde, trabalhei na Secretaria de Desenvolvimento Social, fui conselheira tutelar. E... há uns 3 anos atrás, se eu não me engano, meu esposo me pediu, sai do trabalho, tá puxado, porque como ele tinha mais folga, ele tava cuidando realmente, de fato, dos meninos, fazendo as coisas, e eu falei, não quero. Relutei, não queria de jeito nenhum, porque eu gostava do meu trabalho, eu gostava do meu salário, eu gostava dos meus amigos, eu gostava de tudo. E eu, a princípio, eu não queria de jeito nenhum, e ele foi pedindo, e eu falei assim, olha, vou pedir orientação ao meu pastor, o que ele fala sobre isso? E meu pastor Mário Pacito, da Igreja Batista Nacional, Filadélfia, em Sarzedo, procurei ele, falei, pastor, meu esposo quer que eu saia do serviço, o que, que o senhor acha? Ele falou, olha, Amanda, pelo bem do seu casamento, dá essa oportunidade, vê como que vai ser. Falei, tá bom. Irmãos, foi a melhor decisão da minha vida. No início, nossa, eu cansei. Casa, né? Está acostumado com o seu salário, mas olha, hoje eu posso afirmar para vocês, pelo desenvolvimento dos meus filhos, a educação, hoje eu sento com eles todos os dias, sabe, Júnior, para educar, para ensinar o para casa. Eu ajudei a alfabetizar o meu filho. Eu ajudei a alfabetizar ele. Trabalho da minha filha, a gente senta, faz os trabalhos com capricho. Minha filha foi eleita no colégio militar, aluna de destaque do ano. Eu fiquei muito feliz porque foi o primeiro ano dela lá e ela já foi aluna de destaque. As pessoas ficaram preocupadas que ela veio de escola pública e tal, ensino inferior. E graças a Deus, assim, eu creio que pelo esforço dela e também pela minha presença em casa, ela conseguiu, né, esse mérito, minha casa bem organizada. E, gente, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, eu tenho tempo para fazer as coisas que eu gosto, né? Também não fica à toa. Então, eu gosto da música, eu gosto de fazer missões, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de visitar minha família. Então, eu tenho tempo para tudo isso. Claro que eu não tenho o dinheiro que eu tinha antes para fazer tudo que eu poderia fazer, mas colocando na balança o que eu tenho hoje, uma família equilibrada, um casamento abençoado, meu marido feliz, ele chega, eu estou feliz em casa, ele me trata bem, sabe, meus filhos felizes, eu recebo eles, eu levo eles, então assim, é muito bom, sabe, não estou dizendo que todas as mulheres têm que fazer isso, gente, por favor, eu sei, eu fui criada sem pai, e a minha mãe foi pai e mãe, né? Então, ela foi uma mãe muito ausente devido a isso. Hoje eu sofro as consequências disso, mas eu sei que foi por necessidade. Mas tem mulher que detesta o trabalho de casa. Ô Amanda, eu achei interessante o Júnior tocar nessa questão, porque a gente vai ver na Bíblia também várias diretrizes, né? Várias posições que as mulheres têm que se colocar. E é muito interessante você contar seu testemunho, porque quando a gente se coloca no centro da vontade de Deus, né, as coisas fluem. Né? Quer dizer, num primeiro momento você pensou assim, meu Deus, o que eu vou fazer sem meu salário? Eu preciso do meu salário. Mas, glória a Deus, não tem faltado nada. Né? Você tem visto o seu marido feliz, o seu casamento está abençoado, né? Seus filhos estão na direção correta, você pode confiar neles, você pode confiar na educação que você pode dar para ele, né? Exatamente. Eu queria até citar algumas coisas, né? Eu não vou citar muita coisa não, mas algumas coisas do papel da mulher cristã, né? Vamos citar um pouquinho. Então, o papel da mãe, né? Que é ensinar seu filho no caminho do Senhor, né? As mães que têm uma responsabilidade, mas antes de ser responsabilidade, é um privilégio, né? Você poder ensinar seu filho, sentar com seu filho, dialogar com seus filhos, entender, né, o que se passa na cabeça deles, né? Eu acho que filhos bem orientados, né? A palavra fala que filhos bem orientados, filhos bem educados, eles não saem da presença do Senhor, né? Isso é extremamente importante. Né? A questão da disciplina, né? A questão de não se irritar com os filhos. Gente, quantas mulheres precisam sair para trabalhar, ficam o dia inteiro fora, estressadas, né? Se estressam lá fora e muitas vezes não podem nem se expressar, né? E quando chega em casa, desconta nos filhos, desconta nos maridos. Então, realmente, eu acho que a gente tem que se colocar assim, no centro da vontade de Deus, né? Se o Senhor nos deu uma família para cuidar, eu acho que a gente tem que pesar muito o que vale a pena, né? O que é prioridade para a gente, né? Lógico, igual você citou, né? Muitas mulheres precisam trabalhar, muitas mulheres são arrimo de família, a gente sabe disso, né? Mas até quando que o trabalho fora, né, compensa a questão da educação dos seus filhos, do acompanhamento dos seus filhos, né, de ter um esposo feliz, de ter uma casa, né, que você tem orgulho de ver, porque às vezes a gente, minha casa não tem tudo, não é linda, maravilhosa, eu não tenho dinheiro para decorar, para pagar decorador, mas você percebe que o ar daquela casa é diferente, né, a casa se torna verdade, linda, né? Eu acho tem amigas que tudo minhas que falam, eu gosto de vir na sua casa. Pois é. tudo quando tem a presença do Espírito Santo, tudo quando a gente se coloca de fato, né, no centro da vontade do Senhor, tudo fica lindo. E outra, né, coisa, tudo fica, Marina, maravilhoso, né? Quando você se encontra em Deus, você se ama. Você ama sua casa, independente se ela é chique, se ela é simples. Você ama seus filhos, você ama seu marido. As mulheres, elas não querem se aceitar como elas são e o que elas têm. A gente precisa. Claro que você não deve acomodar e eu não vou lutar por isso, não. Sim, claro. Mas você tem que ser feliz e grata pelo que você tem. Valorizar aquilo, porque tem pessoas que não têm o que você tem. É verdade. Olha, as que fazem um aborto, por exemplo. Quantas mulheres querem engravidar e não conseguem? E você ter o privilégio de você ser mãe, de uma vida ser gerada dentro de você, você dar à luz. Pensa bem, que poder maravilhoso. Sabe? Que presente. Que de presente, Deus, né? Que bênção. Quantas mulheres, quando, assim que engravidou, pensou em tirar porque achou que essa era a solução e, graças a Deus, por algum motivo não fez isso e hoje são felizes com seus filhos. E quantas outras que eu já ouvi história que, de tanto abortar, perderam a capacidade de segurar o embrião ali, né? Então, a questão do aborto, particularmente, traz tanta dor para a mulher. Acham que é a solução de um problema. Não quero ter filho, vou controlar a população. Mas, gente, quem é que vai limpar a sujeira disso tudo? Quem é que está com você depois que você faz o aborto? Eu já conversei com amigas minhas que já fizeram o aborto, que sonha com o choro da criança. Porque, na verdade, é uma decisão que não tem volta, né, Amanda? Não tem. Não tem volta. Sabe? Ali é só o perdão de Deus e a cura para você viver tranquilo. Né? Em Deus tem restauração. Mas quando que isso vai parar, Mayra? Quando que isso vai parar? A gente tentar resolver entre aspas, problema, que não é um problema. Eu não vejo uma gravidez como um problema, sabe? Eu vejo como uma bênção. Eu vejo como uma bênção. Tentar resolver tirando, matando. E ano que vem a pessoa pode engravidar de novo e vai engravidando e vai só aumentando. Gente, nossa, dá até calafrio nisso, sabe? A gravidez é um problema porque a pessoa quis, né? Porque se ela tivesse talvez assim, vamos planejar, eu vou tomar um remédio, eu vou usar uma camisinha, não teria acontecido. Ah, aí agora você pode questionar assim, ah, foi um estrupo, ok. Mas, Júnior, vou te cortar. Mas também não é... Não até é... mesmo um estupro, sim, você vai cometer um crime por causa de outro crime. Eu particularmente, eu repenso crime, nessa questão. Uhum. Você vai cometer um crime contra uma criança que não tem culpa de nada para combater um outro crime de um abusador. Gente, não. E mesmo assim, vamos pensar o seguinte. Ok, aconteceu o ato do estupro hoje. Existe também um remédio que talvez você pode parar ali no início, né? No dia seguinte. Por que que não... Porque naquele momento você ainda pode parar isso para evitar lá na frente você tirar uma vida de uma pessoa inocente que não acontecer nada, né? Então, eu também concordo, é muito errado. Agora isso. Cá para nós. Por quê? A gente tem que tratar as nossas decisões. Se eu não quero engravidar, eu sei como me cuidar. Certo? Uhum. Não tô falando do estupro não, que é um caso diferente. Mas, no caso da mulher, que a maior parte não é estupro, não, gente. Que estupro já está até legalizado, né? Mas, se eu não quero engravidar... Então, eu tenho que tratar, é a minha escolha. Eu tenho que educar a população nessa questão. Gente, quantos contraceptivos que existem? Tem o DIU, tem as pílulas, tem a ligadura, tem o preservativo. Mas não fala sobre isso, né? Eu posso resolver o problema depois? Então, eu tenho que pensar antes. Aconteceu, gente, nós temos que lidar com as consequências dos nossos atos. Agora, eu tenho que pensar o seguinte, não é uma doença. Uhum. É uma vida. Se Deus permitiu vir ao mundo, Deus vai permitir te dar capacidade, né, suficiência para você cuidar, para você... Gente, a minha mãe teve 8 filhos, está tudo vivo. A minha avó teve um bocado também, graças a Deus, não morreu de fome. É muito fácil o movimento extremista, né? Não analisar o processo antes e só vir atacando, né? Só vir atacando depois, mas tem tanta coisa que poderia ser feito antes pra, né? Amanda, e você, mãe, né? Tem coisa mais gostosa que ouvir aquele chorinho, de ver o primeiro sorriso, né? Não tem coisa melhor, né? Eu quando você fala assim, que... é uma bênção e é uma bênção mesmo. Vou dar um exemplo aqui do que aconteceu comigo. Eu tenho 32 anos, eu parei de trabalhar. Eu tenho meu menino mais novo, tem 7 anos. Então, eu peguei essa fase que ele está sendo alfabetizado, ele está aprendendo princípios, ele está aprendendo coisas assim, importantíssimas para a vida, para a base da vida dele. Essa fase, se eu perder, eu não recupero ela depois, mas meu trabalho eu recupero. Posso passar no concurso. Eu posso entrar na faculdade, com 4 anos, 5 anos, eu consigo uma profissão. Mas a infância dele, o que eu estou vivendo hoje com eles, com meus filhos, a minha menina entrando, né, na adolescência, que ela fez 12 anos, isso eu não vou recuperar. Então, tem coisa, a gente tem que começar a ver a vida com outros olhos. O que compensa, o que não compensa? O que eu posso fazer? Outra coisa, consequência dos nossos atos. Consequência dos nossos atos. Até hoje, assim, eu falo, sentido que... Estava até falando com a minha filha esses dias que eu faço questão de ir em todas as reuniões dos meus filhos. Sábado agora tem sábado letivo. Eu vou. Então eu vou no sábado, eu vou em reunião, porque minha mãe nunca foi numa reunião minha. Gente, eu tinha uma tristeza, eu lembro disso até hoje. Por causa de trabalho, eu sei que ela trabalhava muito, não podia largar o trabalho para ir. Mas, independente disso, na época eu não entendia isso. Eu queria minha mãe lá, porque os pais dos coleguinhas todos estavam lá. E se a minha mãe não falta do trabalho para ir, no meu entendimento de criança que eu não entendo, o que eu vou entender? Abandono. Descaso. E eu enquanto professora, eu vejo muito isso, sabe? O sofrimento que as crianças têm, né? Que elas demonstram. E aí as crianças têm diversas formas de demonstrar esse sofrimento. Quando o pai não participa, né? Quando a mãe não vai na escola, às vezes a gente chama a família para conversar uma determinada situação, a família não vai. Então, assim, chega num extremo, às vezes, até de negligência, né? E a criança sofre extremamente com isso, porque ela se sente abandonada, né? A gente vê muita criança que a escola é o porto seguro dela. É a escola, porque em casa não tem acompanhamento, em casa ninguém está aí, né? A gente vê muita criança na rua, e isso é muito perigoso, né, gente? Nesse mundo que a gente está vivendo hoje, olha, é muito perigoso. As coisas estão vindo, as coisas erradas, né? Estão entrando na vida dos nossos adolescentes, estão entrando na vida das nossas crianças muito pequenas, com muita facilidade, em qualquer esquina, né? A gente acha coisa que não é legal, que não é princípio, né, de educação, não é princípio de bondade, não é princípio de amor, né? Na verdade, são coisas que muitas vezes levam até a uma vida, né, que acaba culminando em morte, em tragédias mesmo, né? E hoje a gente está vendo muito isso. Então, assim, a gente, né, acredita que as pessoas que estão nos ouvindo, né, possam refletir, né, nesse papel tão importante que é da mulher dentro de casa. Né? Não falo dentro de casa, ah, eu não posso trabalhar. Não, não é isso. É a mulher, a mulher como mãe, a mulher como esposa, a mulher como filha, né? A mulher que é auxiliadora, né? A palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica o lar, né? Então, uma mulher sábia, de fato, né? Como a Amanda leu, né? A mulher virtuosa, quantas virtudes tinha aquela mulher, né? Então, na verdade, é essa responsabilidade, a gente trazer para a gente essa responsabilidade, né? É uma bênção a gente poder gerar, é uma bênção a gente poder criar, é uma bênção a gente poder amar, é uma bênção a gente poder educar, né? Então, a gente começar a chamar essa responsabilidade para a gente, de fato, né? Não abandonar nossos filhos, não abandonar nossas crianças, não abandonar nossa família por causa de uma causa, né? Que, na verdade, a gente nem... Realmente, muitas de nós nem acreditamos nisso. Às vezes, a gente entra num movimento... por modismo, a gente entra num movimento porque está todo mundo entrando, né? Então, a gente começar a ter mais consciência, né, da importância da mulher na sociedade, da importância da mulher dentro de casa, da importância da mulher no lar, na família, né? A gente começar a refletir mais, a gente começar a buscar mais de Deus, né? A gente deixar o Espírito Santo agir mais sobre as nossas vidas, né? Para que a gente possa realmente viver o reino de Deus, né? Nas nossas vidas, nas nossas famílias, né? O Maicon sempre fala, né, que é, Agostinho, né, que falava, pregue sempre, e se necessário, use as palavras, né? Então, que a gente possa, de fato, viver o verdadeiro evangelho de Cristo nas nossas ações, que a gente possa, de fato, né, levar paz para dentro da nossa casa, amor para dentro da nossa casa, porque a gente sabe que Deus é amor, né? Que Cristo veio trazer um reino, né? Um reino de paz, né? Um reino de amor. Então, que a gente possa realmente ter sabedoria para levar isso para dentro da casa da gente. Olha, eu quero até... Eu sei que algumas mulheres, né, que defendem esse movimento vão ficar chateadas com a gente. Mas, mulheres, não estamos aqui... contra vocês, não é vocês, é contra um sistema mundial maligno, se não terrorista, marxista, de esquerda, pessoas com propósito maligno que quer usar vocês, que têm uma causa, que têm um sentimento, talvez foram feridas pessoalmente por alguém, por um homem. Olha, não é contra vocês que nós... temos algo, a gente tem algo contra esse sistema, isso que estão fazendo vocês virarem pessoas que talvez nem são. Muitas mulheres que não eram vadias viraram, muitas mulheres que não mostraram o corpo, tiraram o sutiã, rasgaram, queimaram, sabe? Então, não se rebaixa, não é vocês, é contra esse sistema, para vocês abrirem os olhos e começarem a ser quem que Deus quer que você seja. E a palavra de Deus, ela vai mostrar isso para você. Olha, e não tem nada de patriarquismo, não. Leem a Bíblia que vocês vão ver. O que que Deus, estou falando homem, não. O que que Deus pensa a respeito de você, o seu valor como mãe, como mulher, como batalhadora. Sabe, que eu vejo que a mulher é guerreira, ô Mayra, a mulher é guerreira, principalmente essa mulher que trabalha fora, que chega em casa, que eu fui isso, gente, eu sei o que é, sabe, você trabalhar fora. Agora, uma palavrinha para os homens também, homens, você trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, sua esposa também, por que que você não pode lavar uma vasilha para ela? Por que que você não pode ajudar uma criança no para-casa? Por que que você não pode dar um banho numa criança, passar um pano na sua casa? A maioria dos homens não pensam assim, não são todos, que eu conheço muitos homens que auxiliam suas esposas, sabe? São maravilhosas. Mas a maioria dos homens chegam em casa, 5, 6 horas da tarde, sentam no sofá, ligam a televisão e a mulher que vai fazer a janta, lavar a vasilha, né, a louça da noite passada. É a mulher que vai sentar ajudar a criança no para-casa, que vai pôr uma roupa para bater, que vai pôr uma roupa no varal e o homem lá sentado. Agora, pelo amor de Deus, né, homens? Vocês querem uma mulher guerreira que te ajuda nas contas de casa, mas você não quer mover um dedo, pelo amor de Deus, né? Então, você faça a sua parte antes que a sua mulher se revolte com isso. Porque tem mulheres abandonando lá, porque também não tem seus esposos compreensíveis com elas. Elas também merecem um descanso. Mulher tem TPM, tá? Mulher tem TPM, tem momentos difíceis, entendeu? Então, a mulher precisa, eu vejo que a gente precisa desse socorro do homem. E o homem, se o homem for compreensível e a mulher fazer o seu papel, gente, a família vai viver feliz. Porque na vida é assim, é um abrindo mão para fazer o outro feliz, é um auxiliando. Se não for assim, gente, só eu tenho direito, eu. Pelo amor de Deus. Aí entra o hedonismo, entra o egocentrismo. E cadê a comunhão? Cadê o amor? Cadê o respeito com o próximo? Não tem como. Convivência é assim. Relacionamento é assim. É essa troca. Eu dou, eu recebo, eu faço, faço para mim também. Eu amo, sou amado. Eu cuido, sou cuidado. Entendeu? Então, a Bíblia vai ensinar a família, vocês homens, a serem homens. Não quer dizer que você vai lavar vasilha, que você vai deixar de ser homem, não. Não quer dizer que você vai pôr uma roupa no varal, varrer um terreiro, sei lá. Você não vai deixar de ser homem por isso. Fazer uma lasanha. Você sabe, Júnior? Não é porque eu faço uma lasanha que eu não sou agora, homem. Agora, cá pra nós, tem homens que cozinham melhor do que as mulheres. É. Olha, gente, uma outra coisa que eu quero dizer. Eu fui conselheira tutelar um tempo. Eu vi coisas. Me ajudou a ser uma mãe melhor. Eu vi muita negligência. Mães negligentes. Pais negligentes. Vi abusadores. Vi mulher também abusadoras. Vi mulher abusadoras. Mas de uma coisa eu falo, sabe? A mulher, ela tem um papel muito importante dentro de casa. Mulher, não espera que o seu marido vai educar, por mais que é função dele também, nós sabemos disso. Mas você vai deixar de dar educação, cuidar do amor, carinho do seu filho, porque seu marido não dá? Não faça isso. Não faça isso. Você que vai colher com isso. Os pais estão deixando a escola educar, estão deixando o mundo educar. Você não tem tempo para o seu filho, mas o traficante tem tempo para ele. Olha, eu vi casos de criança assim que, de tanto ficar na rua, foi estuprado. Aí a mãe vem falar comigo, não, 15 minutos que ele saiu, ele chegou desse jeito. Não, é negligência. Criança de 4 anos ser abusada porque está na rua. Criança que é cuidado em rua, que é a rua que cuida. Que os pais não sabem onde estão. Quantos a gente não vê? Que matam. Aí já pegamos muitos adolescentes usando droga fora da escola. Sabe? Pais que não sentam, não comem mais, ô Mayra. Eu li um livro muito lindo da Dev Tais, eu acho que eu já testei aqui. A experiência da mesa. Pais que não têm mais tempo de sentar. Mães, sentar com seus filhos, olhar no olho, ver como que tá. Perguntar como que foi o seu dia, o que você fez, perceber, porque o contato visual é importante. Teve um caso de uma mãe que fomos atender uma ocorrência na escola. O filho dela quase jogou o outro do segundo andar e eu alertei ela. Falei, mãe, dá atenção para o seu filho que ele está envolvendo com drogas. Não falei o que tinha acontecido, mas deu uma dica. Ela falou assim, você está doido? Meu filho, não faz isso não. Eu conheço meu filho. Ela ficou com raiva. E pouco tempo depois, por várias vezes, eu tive que chamar essa mãe para acompanhar a ocorrência de tráfico de droga, o uso de tráfico de drogas. É muito triste até eu falar isso, não queria nem falar isso. Mas por que que eu quero dar esse exemplo? Porque a mãe tinha certeza que o filho não estava envolvido. Essa mãe não conhecia o seu filho. Tem certeza, se ela sentasse pelo menos uma refeição por dia, que eu sei que não dá, né? Muito corrido, às vezes horário trocado, mas uma refeição que você senta, você olha o seu filho, você pergunta a ele, sabe como que foi o seu dia? Você percebe a fala, você percebe o comportamento. Mas nós não temos tempo para isso, mas nós temos tempo para o Facebook, para o WhatsApp, para as redes sociais, para a televisão. O que que é mais importante nessa vida? O que é mais importante para uma mãe? É sua família, sua esposa, seus filhos. Então, a gente está perdendo isso. Famílias estão perdendo seus filhos. Mães começam a chorar quando o leite já está derramado. Fica atenta, mãe. Deus deu para a mulher, parece um sexto sentido de percepção, mas nós não estamos usando esse dom. Não estamos percebendo. Às vezes, nós somos mais preocupados se o marido está traindo nós do que se o filho está envolvendo com coisas erradas. Então, mãe, você é mulher, você teve, né, o privilégio de ser mãe. Olhe seus filhos. Cuida do seu marido. Seja quem Deus quer que você seja. Não estou falando para essas mulheres que são espancadas, esses maridos que espancam as mulheres, não. Isso para mim não é nem homem, né? Infelizmente, o homem que bate na mulher, inclusive, fiquei sabendo que muitos homens cristãos fazem isso. Gente, mais uma vez, deixar claro que nós não estamos apoiando coisa errada de homens, não. Fez errado, justiça neles. Está, né? Aí a justiça para ser cumprida. Mas também não podemos negligenciar o direito e o dever da mulher, que ela também tem. O resumir de tudo, né? O primeiro é Deus, em primeiro lugar, né? Segundo lugar é o diálogo. É o que a gente acho. Que a gente vê em toda a sociedade hoje, o que a gente precisa hoje é o diálogo que está faltando. Então, a gente chegou a mais um fim do nosso podcast. Lembrando que a gente teve um probleminha técnico, então a gente ficou praticamente aí quase um mês sem lançar o nosso podcast, né? Então, a gente teve um problema técnico. Peço desculpa aos ouvintes aí por esse atraso. A gente vai tentar melhorar e a gente vai tentar cumprir com as datas, né? E sobre essa campanha que a gente está participando, eu queria só comentar que as pessoas que estão organizando essa campanha, o podcast dela, é a Domênica e o Basso, que eles também são podcasts. E no final da campanha, no final de mês de maio, eu vou lançar no Facebook a lista completa de todos os podcasts e os links de todos os podcasts que estão participando da campanha. Eu vou esperar só o final do mês de março da campanha, porque assim como o nosso podcast, outros também estão gravando durante o mês de março. Então, no final do mês de março, eu vou lançar um link com todos para divulgar também o trabalho de todo mundo também que está fazendo, que é um trabalho muito interessante, que é uma campanha muito legal. Agradeço a você, ouvinte, pela sua audiência até aqui. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.